Sejam bem-vindos ao podcast do Camisa 23. Os episódios estão disponíveis no iTunes, agregadores de podcast, SoundCloud e YouTube. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho no Twitter, Instagram e Facebook, sempre procurando por Camisa 23. Vamos ao bate-papo de hoje. Salve, salve, galera que acompanha o podcast do Camisa 23. Como sempre, eu, Caio Gaspareto, estamos aqui para analisar e comentar e reagir a tudo que aconteceu no último draft da NBA, que aconteceu nesta quinta-feira. Nós estamos gravando numa sexta-feira, na verdade quase sábado já, porque tá para dar meia-noite. E para o episódio de hoje eu estou junto dele, Vinícius Guimarães, torcedor do Chicago Bulls, que com certeza ficou feliz com a escolha de Wendell Carter Jr. Boa noite, Vini, como você tá? Boa noite, Caio. Eu fiquei feliz mesmo, como várias, a mídia disse, a própria diretoria do Bulls disse, o Carter Jr. é uma safe pick, né? Um cara que faz de tudo, a gente vai falar mais pra frente dele. E vamos comentar desse draft aí, que mesmo depois de uma classe da última temporada que foi muito boa de novatos, essa daqui também promete impressionar bastante a gente. Exato, só pra gente puxar aqui, eu pedi algumas perguntas no Twitter pra galera mandar. Só que a maioria das coisas que a gente recebeu foi: ah, fala sobre a escolha do Spurs, do Lonnie Walker, fala sobre a escolha do Celtics, do Robert Williams. Enfim, as perguntas foram mais gerais pra gente falar das escolhas, e é exatamente isso que a gente reservou esse podcast. Então, não vai ter nenhuma pergunta específica, mas eu tenho certeza que a gente vai falar sobre muitos times e muitos prospectos que vocês com certeza estão interessados, e quem não estaria. E pra gente começar aqui, a gente teve uma escolha bem óbvia na primeira posição, o Phoenix Suns. Não vou dizer óbvia, mas já era sabido entre praticamente todo mundo que eles iam escolher o DeAndre Ayton, pivô de Arizona, que jogou college basketball na região, jogou high school também na região, e tem um potencial enorme para ser dominante dos dois lados da quadra, ao longo da sua carreira, né, que está para começar como profissional agora. Phoenix estava na necessidade de um pivô faz tempo, né, tanto que saiu um rumor de que eles iriam atrás do Clint Capela nessa off-season do Houston Rockets, que é free agent. Mas agora com certeza a gente já pode riscar esse nome da lista, porque Phoenix já conseguiu o seu pivô. E agora vai rolar um Kobe Bryant e Shaquille O'Neal 2.0, que nem o próprio DeAndre Ayton falou. O que você achou dessa escolha, Vini? Eu acho que só teve discussão se o Ayton seria a primeira pick ou não, porque existe um menino chamado Luka Doncic, né? Porque fazia tempo que a gente não via um cara com a possibilidade de ser tão dominante igual o Ayton. É um cara que lembra os pivôs das antigas, né? Um Patrick Ewing. É um cara que, cara, muito forte, muito dominante, mas tem fundamento também. E combinando esse físico de antigamente com o jogo de hoje, ele chuta para três também. É um pivô versátil. É uma pick meio óbvia, igual você disse. A única coisa que a gente ficou na cabeça foi por causa da contratação do técnico do Suns vindo da... Eu nem sei direito a história, se era assistente lá do time da Eslovênia ou do Real Madrid. Não, técnico principal. Técnico principal, né, então... Exato. Então ficou essa dúvida aí na cabeça, porque parecia que era um indício de que o Doncic poderia ir pro Phoenix, mas acabou que a gente, mesmo antes do draft, a gente já sabia que o Ayton seria a pick. Ele assistiu jogos da NBA com os jogadores do Suns, ele assinou camisas do Suns uma semana antes do draft, então já tava meio óbvio, a gente já tinha certeza do que aconteceria nessa primeira pick. Phoenix finalmente conseguiu o pivô ali na posição 5, que era extremamente necessário. Na segunda posição nós tivemos o Sacramento Kings. Aí eu já quero dar aquela cornetada, né? Porque foi o primeiro time que deixou passar o Luka Doncic, selecionando o Marvin Bagley, ala pivô de Duke. Para quem ouviu o podcast pré-draft que a gente fez com o Live College BR, o Marvin Bagley foi os prospectos do top 5 ali, talvez até do top 10, que acho que menos me convenceu, menos me empolgou. Mas assim, Sacramento teve um problema nessa segunda escolha, né, pra variar, porque Sacramento costuma ter muitos problemas na sua existência. Mas teve um problema nessa segunda escolha, porque teve muito prospecto que se negou a treinar lá, fazer aqueles workouts privados, né? Se negou a enviar informação, por exemplo, de exames médicos e tal, para que o time não tenha muito interesse ou tenha mais dúvida em selecionar. Por exemplo, o Luka Doncic fez isso. O Jaren Jackson Jr. parece que também fez isso. Mas o Marvin Bagley foi lá, entregou tudo que, toda a papelada que precisava ser entregue, treinou e mostrou um desejo, ou não um desejo, mas pelo menos que ele estava aceitando, estava ok em ser selecionado pelo Sacramento Kings. E o Kings gostou do que viu, chamou de esse é o cara que a gente precisa, que a gente quer, e acabou levando o Marvin Bagley na segunda posição. Então eu também tenho um pé atrás com o Bagley, não porque ele não vai ser um bom jogador, eu acho que ele pode chegar a ser um All-Star, mas eu acho que não vai ser a altura dos outros caras que foram selecionados depois e junto com o Ayton, né? Mas, de qualquer jeito, eu fico feliz pelo Kings por ter conseguido um cara que pode assumir a cara da franquia, um negócio que a gente não via desde o Cousins. E a questão do Luka Doncic no Kings é que, mesmo que ele tivesse mandado todos os exames e tal, eles têm dois alarmadores ali que a diretoria gosta muito, né? Que é o Bogdanovic e o Buddy Hield, né? Então, cara, juntar, carregar, inchar essa posição ali não seria bom nem pro Doncic, nem pros outros caras que precisam de desenvolvimento. Exato. E o Bagley, o meu único receio dele, assim, a gente não tá criticando o cara, é claro que ele tem uma longa carreira pela frente e pode surpreender logo nessa primeira temporada. Mas acho que o jogo dele é muito baseado no atleticismo, assim, eu acho que isso pode ser algum problema, assim. Não sei se a gente vai ter alguma falha de fundamento e tal, sem falar alguns pontos a serem melhorados na defesa, né? É um cara que provavelmente vai fazer 20, 10, 20 pontos, 10 rebotes durante praticamente toda a temporada, se manter saudável, vai vender alguns ingressos e tal. Mas a longo prazo, assim, eu tenho minhas dúvidas. E aí na terceira posição foi quando o negócio começou a esquentar. No papel, seria a escolha do Atlanta Hawks, e até o Adrian Wojnarowski, que foi uma grande figura também desse draft, daqui a pouco a gente fala sobre ele, soltou que o Atlanta Hawks já estava lidando com a possibilidade do Luka Doncic estar disponível na terceira escolha, e que se ele estivesse realmente era o primeiro na lista e que eles iriam draftá-lo. Mas aí parece que nas últimas horas o Dallas Mavericks chegou forte ali nas negociações. Até o Mark Stein, que era um repórter que era da ESPN e acabou indo para o New York Times agora, divulgou que tinha jogadores envolvidos na troca também, né? O Wesley Matthews do lado do Dallas e o Kent Bazemore do lado de Atlanta, só que o Dallas relutou ali em absorver o contrato do Bazemore, que tem um ano a mais, né, e muito mais dinheiro envolvido. E acabou ficando uma troca, né, o Hawks trocou a 3 pela 5 e ainda recebeu uma escolha de 2021, se eu não me engano. Ah não, essa é a escolha do Hawks que veio super protegida, né? Tem uma proteção no top 5 em 2019, aí tem uma proteção em 2020 e tem outra proteção em 2021. Então, em um desses anos, essa escolha vai ficar com Atlanta. E o Dallas Mavericks ficou com a terceira posição, selecionando o Luka Doncic. É claro, vai ser muito legal da gente ver o Doncic em Dallas, sendo apadrinhado pelo Dirk Nowitzki, que é um atleta que também veio do basquete europeu. Então já tem uma enorme trajetória na NBA, não preciso descrever o currículo aqui do Dirk, mas assim, vai ser um grande mentor para o Luka Doncic, e ele caiu num ótimo ambiente também, né? Acho que Dallas é uma franquia mais que tem aquela, muito se fala em cultura, né, hoje na NBA atual, que tem aquela cultura mais vencedora, que é um time mais preparado hoje para vencer. O Rick Carlisle, por mais que tenha passado despercebido nos últimos anos pelo Mavs, ter um time mais medíocre, digamos assim. O Rick Carlisle, para mim, é um dos 5 melhores técnicos da NBA e com certeza está salivando para treinar o Luka Doncic. E vai ser muito legal, acho que ele tem uma carreira brilhante pela frente. É o jogador que eu mais estou ansioso para ver desse draft, até mais do que o DeAndre Ayton. E é isso, cara, Luka Doncic em Dallas. O Renato não está participando desse podcast, mas com certeza ele ficou muito feliz. Com certeza, com certeza. É que o Dallas, cara, tem essa coisa, né, de eles sempre buscarem a melhor posição possível. Desde que eles começaram a cair depois da temporada de campeão, eles sempre buscavam, por meio de trocas, contratações, subir e manter essa cultura de vitória. A gente lembra da troca pelo Rondo, que não deu certo, mas eles montaram um time que meio que abalou assim, a NBA, e todo mundo pensava que eles poderiam competir pelo título. Depois eles assinaram com o Harrison Barnes. Antes disso, Wesley Matthews. Então, uma equipe vencedora, e agora está com um jogador vencedor, que é o Luka Doncic. Só antes de continuar falando do Doncic, ou pular para outro jogador, o que é estranho dessa troca que levou o Doncic para Dallas é que veio de um desejo do Hawks pelo Trae Young, né? Parecia que assim, o Hawks sabia que eles tinham uma third pick e não dava para selecionar o Trae Young lá, porque claro, ele poderia sobrar para umas posições mais acima. Então eles trocaram e aproveitaram para pegar outra pick. Mas cara, assim, sério, você tá com o Doncic, um MVP de Euroliga, um cara MVP de ACB também, campeão do Eurobasket. É sério que você vai apostar num Trae Young que é meio que uma incógnita? Porque assim, É, esse é o se ele problema. corresponde às expectativas, a troca foi linda, porque você ainda recebe outra pick. Mas se ele não chega nem em, sei lá, 70%, cara, porque as incógnitas são muito fortes. As dúvidas que a gente tem em relação a físico dele, criação, atleticismo para bater para dentro, finalizar com contato, defesa, são muito grandes, né? E o chute dele, para ver se ele consegue manter a eficiência que ele teve no college. Então, é estranho. Se eu fosse um torcedor do Hawks, eu ficaria puto. Essa é a verdade. É, eu ficaria decepcionado também. Acho que era uma grande chance que não podia ser desperdiçada. Aliás, né, você nem contava no começo com a possibilidade do Doncic estar disponível na terceira escolha, né? Então, se já chegou nesse ponto, mais fácil pegar e ver até onde vai. Mas só antes da gente falar mais um pouquinho do Trae Young, na quarta escolha a gente teve o Memphis Grizzlies selecionando o Jaren Jackson Jr., pivô de Michigan State, que eu acho que assim, é uma escolha sólida. É outro cara que parece que aceitou a ideia de ir para Memphis assim nos últimos instantes, porque acho que Memphis não era também um dos destinos mais. Tudo bem que os moleques não escolhem nada para onde eles vão, né? Muito pelo contrário. Mas assim, o jogador tem suas preferências e tal, e hoje em dia é sabido porque a imprensa divulga isso, mas os caras, como eu já falei, às vezes negam o exame médico, não vão fazer workout para meio que forçar a não ida para esse time, né? Mas parece que o Jaren Jackson acho que acabou aceitando ali de última hora, que alguém conseguiu vender lá que Memphis era coisa boa, e ele acabou sendo selecionado pelo Memphis Grizzlies. É um pivô também com muito impacto dos dois lados da quadra, mas é mais um projeto, né? Um dos jogadores mais jovens desse draft, ainda não completou 19 anos. E mais um projeto também, não sei se vai ser titular logo de cara, né? Porque o dono da posição 5 lá é o Mark Gasol, isso não tem dúvida. Mas talvez uma aposta para pós-Gasol, né? A gente já ouviu muito nome dele em rumor e tal. E não sei se vai rolar uma saída, mas com certeza, se acabar o contrato e não for renovado, daqui uns. Não lembro de cabeça agora o contrato do Mark Gasol. Mas com certeza o Jaren Jackson Jr. vai estar muito mais maduro para assumir essa vaga. Eu acabei de pegar aqui, o Mark Gasol tem mais um ano garantido, a próxima temporada, com 24 milhões recebendo, né? Então é difícil qualquer time absorver esse contrato, até para um jogador que está em decadência, não está tão valorizado no mercado assim. Aí depois, em 2019 e 20, ele tem uma player option que com certeza ele vai sair. Mas assim, é até estranho não ver tanto hype no Jaren Jackson Jr., porque é um cara muito sólido, é um cara que faz muita coisa. É um defensor absurdo, ele consegue se virar muito bem nas trocas, no pick and roll ele vai se dar muito bem, e é isso que os times da NBA buscam: centers que conseguem defender o pick and roll para não dar o mismatch que é tão buscado hoje no basquete moderno. No ataque também, ele funciona muito bem com o estilo de jogo que a gente joga hoje, matando bola para três, se mexe muito bem em quadra. É um dos underrateds aí que a gente pode ficar de olho e pode surpreender todo mundo, igual muitos jogadores da última classe surpreenderam. Aí, como eu falei, não completou 19 anos ainda, então tem muita coisa a ser lapidada e o upside, né, que nem os americanos falam, assim, o teto desse cara é meio que imensurável, a gente não sabe até onde ele pode chegar. É, aqui na quinta posição, voltando para a troca de antes, o Atlanta Hawks selecionou o Trae Young, armador de Oklahoma, e essa foi, como a gente já falou, como você já deu uma introdução antes, essa foi uma troca que é de coçar a cabeça qualquer um. É, mesmo que você não torça nem pro Hawks nem pro Mavs, porque o Trae Young é uma grande aposta, por mais de tudo que ele tenha feito no college basketball, encheu o olho de muita gente aí. Mas o Trae Young é muito mais uma aposta do que o Luka Doncic seria, por exemplo. É, e em termos de fit também, em termos de encaixe no elenco, você já tem o seu armador, né, o Dennis Schroeder, e assim, tudo bem, nessa primeira temporada. Pode até rolar um Trae Young e o Dennis Schroeder dividindo funções, e talvez até jogando juntos, porque a Atlanta não vai brigar por nada. Mas daqui um, dois, três anos, é um ou é outro, velho. Não tem como você ficar com os dois no elenco. E o Schroeder é outro cara que também já foi envolvido em rumor. Então, assim, sei lá, ele postou no Instagram, eu vi, ele postou na história do Instagram que, seja bem-vindo, vamos trabalhar juntos e tal, aquela história de sempre. Mas, assim, a gente sabe, pensando racionalmente, que ou é um ou é outro, né? E o Trae Young, a gente não sabe o que vai ser. Sim, tá com cara que o Atlanta realmente vai buscar trocar o Schroeder por alguma pique pra, assim, já conseguir uma outra pique por essa troca do Doncic, buscar alguma outra pick pelo Schroeder, dar minutos pro Trae Young e ver o que acontece. Essa primeira temporada, eu acho que ele vai conseguir mostrar alguma coisa, porque a bola vai ficar só na mão dele. A questão é... Deixa só te cortar. É isso que eu ia falar. Ele tem que mostrar alguma coisa, porque é um time que não vai brigar pra nada e ele vai poder fazer o que ele quiser. Ele vai poder chutar 5 bolas do meio da quadra sem que influencie muito na campanha, entendeu? É isso. Ele tem que mostrar mais do que ele mostrou, né? O cartão de visitas dele que ele deu no college. Ele precisa mostrar que ele consegue ser uma estrela na NBA. Porque uma coisa é você chutar do meio da quadra, e outra coisa é você criar, outra coisa é você liderar um time, outra coisa é você conseguir bater pra dentro com consistência. Esses são os pontos de interrogação pro Trae Young. E, assim... Eu já vi que ele tem uma ética de trabalho muito forte, parece que ele ganhou muita massa muscular desde o final da temporada do college. É um cara para ficar de olho com certeza absoluta. E assim, eu torço para que ele dê certo, né? Porque é um jogador bem divertido de se ver jogar. A gente já cansou de ver falando que ele é o Curry 2.0. Então espero que ele consiga atingir esse nível de comparação e possa jogar com o Curry e a gente saborear esse matchup aí. Então, só pra gente continuar falando aqui do Atlanta Hawks, na escolha 19, Atlanta selecionou Kevin Herder, que é de Maryland, e era um dos caras que eu queria no Lakers também, na posição 25. E um negócio que é engraçado, porque o novo GM do Atlanta Hawks, o General Manager, é o Travis Schlenk, que ele era ele era assistente do General Manager no Golden State Warriors desde a temporada 2004-2005. E o Kevin Herder é um jogador que joga... tem um estilo de jogo muito parecido com o Klay Thompson. Então, assim, se a gente ligar os fatos, o Atlanta Hawks tá meio que tentando criar algum time parecido com o Golden State Warriors, porque o Trae Young tem um jogo modelado no Steph Curry, esse Kevin Herder também tem um jogo parecido com o Klay Thompson. Não sou só eu que tô falando, eu já vi diversas comparações. Se você realmente jogar o nome dele no YouTube, você vai ver que o estilo de jogo é bastante parecido. E também tem essa história do GM também. Então, assim, eu não sei se isso vai dar certo, mas se der 50% certo, já tá ótimo. Aqui na sexta escolha, essa escolha também me intrigou um pouquinho pro lado negativo. Orlando Magic draftou mais um pivô, quer dizer, na verdade mais um não, né? Porque os que estão lá não foram draftados pela franquia. Mas, assim, você já tem Nikola Vucevic, você já tem Bismack Biyombo e você pega um Mohamed Bamba, pivô de Texas, que nessa altura já é dono da maior envergadura do draft da NBA. Eu já vi 2,39, eu já vi 2,41. Então vamos ficar no 2,40, assim, só pra... Mas enfim, é um negócio monstruoso, porque é realmente assustador. E essa escolha, como eu já falei, a posição 5 já tá cheia lá em Orlando. E eu tenho um pouco de medo do ambiente, da cultura, porque o Orlando nos últimos anos trocou de técnico novamente nessa intertemporada. Então, assim, Orlando nos últimos anos tem sido um buraco negro na NBA. Eu não vejo muita coisa. E essa escolha do Mohamed Bamba também é lá daqui 4 anos e tal, porque essa temporada não vai virar em nada, né? Então, eu confesso que eu dei um baita de um grito quando o Magic selecionou o Bamba, porque eu tava esperando ele cair pro Bulls. Acordei todo mundo da minha casa. E também decepcionado, né? Por ele cair num time tão desorganizado. Você definiu perfeitamente, ele está num buraco negro. Praticamente. Não, dá pra falar isso, né? Quem vai pro Magic não dá certo. Os caras não dão certo lá. E o Oladipo é a maior prova viva disso daí, né? Mas, cara, até pelo que você falou dele não jogar, de ser um cara pra daqui a 4 anos, isso me preocupa bastante, porque ele precisa jogar pra se desenvolver. É um cara que ele não tá pronto pra jogar agora, mas se só melhora jogando. E o ataque dele, o poderio ofensivo dele ainda é muito baixo, ele precisa desenvolver arremesso, post moves, ele precisa ser um cara mais versátil no ataque, não só finalizar a bola perto da cesta. Na defesa, ele vai ter um impacto imediato, provavelmente. Claro que vai ter aquele período de adaptação, mas a envergadura e o atleticismo dele é uma coisa absurda. Para ficar de olho, o Magic tinha muitos rumores que selecionaria o Trae Young, né, se ele não acabasse sendo selecionado pelo Hawks. Então eles não têm um armador também, né, que fica difícil essa relação jogar com tantos pivôs assim, sem um armador de qualidade. Então a gente esperava um Magic tentando se remodelar e conseguindo alguma peça para uma base boa para o futuro, e assim, eu não fico tão animado com essa escolha também. Como você falou, acho que o primeiro nome da lista dos alvos do Magic era o Trae Young, né? O time tá escancarado, aquela posição de armador lá. Só que aí o Trae Young foi selecionado antes e acho que ficou no melhor talento disponível, né? Que acabou sendo o Mohamed Bamba. Assim, o que eu falo de ser daqui 4, 5 anos é que, assim, o impacto a gente só vai ver, acho que daqui 4, 5 anos. É óbvio que ele vai jogar, é óbvio que ele vai ter seus minutos. E assim, é um cara que tem 2,40 de envergadura, então não tem como ser uma escolha ruim, sabe? A gente já viu o estrago que ele causa dentro de uma quadra de basquete. Mas acho que também pelo Trae Young não está disponível. Acho que o draft foi meio que indo contra o Orlando Magic, entendeu? Acho que eles ficaram meio que sem opção e acabaram escolhendo o melhor talento disponível, por mais que você já tenha o Nikola Vucevic, que você pague muitos milhões pro Bismack Biyombo, que foi um contrato absurdo que ele recebeu. Enfim, vai ficar meio bagunçado ali. Eu espero que ele consiga ir se achando, porque era um prospecto que eu tava achando bem interessante também. Na verdade, é impossível não achar o Mohamed Bamba interessante. Na sétima posição aqui, nós temos o seu Chicago Bulls, e como é o seu time, eu só vou apresentar o jogador Wendell Carter Jr., pivô de Duke, e você pode falar o que você quiser sobre o Wendell Carter Jr. Bom, como eu já falei, uma safe pick, um cara que dizem que é um dos mais underrated desse draft, porque ele foi meio ofuscado pelo Marvin Bagley, sua dupla de garrafão, mas é um cara que faz de tudo um pouco. Ele tem post moves, ele sabe finalizar de direita, esquerda, já mostrou potencial para arremessar de longa distância também e abrir a quadra. Na defesa, a única dificuldade dele é no deslize de pés, mas ele deu uma entrevista depois do draft dizendo que foi o principal foco dele nessa off-season é o deslize de pés para conseguir marcar jogadores mais baixos. Tem uma proteção de aro legal. Então, assim, o Bulls não precisa de uma estrela. Esse é o principal ponto. O Bulls tem o Lavine, o Bulls tem o Markkanen. Em um futuro próximo, vai buscar alguém na free agency. O Bulls precisa de um jogador que complemente o Markkanen e deixe uma defesa sólida e contribua de algum jeito no ataque. E esse é o projeto para o Wendell Carter Jr. Então, os pontos de interrogação que a gente falou que o Young tem muitos, ele tem poucos. E isso é uma ótima característica, né, para um jogador, para um prospecto dessa idade aí. E assim, não tem esse hype todo. A torcida do Bulls ficou meio puta por isso, até porque a gente imaginava um Michael Porter Jr., que a gente vai falar daqui a pouco, um Bamba, ou subir para pegar um Doncic. Acabou vindo um cara que não tem tanto estrelato assim, mas eu acho que vai dar bom com marca nem lá. Exato, você terminou falando o que eu ia falar. O Wendell Carter é um cara que não tem muitas falhas no seu jogo, né? A gente não viu nada sendo exposto, por exemplo, aos 19, 20 anos. É Sim. normal que você tenha um ponto muito positivo e um ponto muito negativo. O Wendell Carter não tem isso. Ele é realmente um jogador sólido. Eu gostei muito da escolha e gosto muito do jogador também. E eu gosto da personalidade dele, assim. É um cara meio low profile, assim. É meio na dele ali, só se preocupa em jogar basquete, então isso pode ser interessante também. Ele postou um texto depois do draft contando um pouco da história dele, né? Bem legal, eu recomendo vocês entrarem lá no Twitter dele e pesquisar, que ele fala que ele cresceu no aeroporto, né? É uma história bem curiosa. Já vou falar a história aqui, pode ouvir aqui. Pode falar porque eu não vi. E não leia um texto, pode contar com Vinícius Guimarães aqui. Ele cresceu no aeroporto porque a mãe dele chefiava lá as transações no aeroporto e tal, e o pai dele era mecânico de avião. Então ele sempre estava lá com o pai vendo o trabalho duro que ele fazia, sempre trabalhando em equipe lá com os caras, e o pai dele sempre treinava ele no verão. Ele contava as histórias, né, aqui na frente do quintal deles, né, na frente da casa. Eles treinavam direto e ele sempre treinava a mão esquerda. O pai obrigava ele a finalizar com a mão esquerda e o pai defendia. E nunca deixava ele fazer as cestas, né? Ele falava que num dia bom ele conseguia fazer uma cesta contra o pai. E aí, parece que, agora eu não lembro direito, mas parece que tinha um supermercado ou um estacionamento perto da casa. Então, muita gente passava pela casa e muita gente não gostava do que via, né? Achava isso que ele tava explorando o menino, que ele tava abusando do menino, porque parecia mesmo um negócio de violência, que era muito contato pro moleque evoluir fisicamente, saber finalizar com contato. E até chegou ao ponto de ligarem pra casa, pra mãe, né, e falar assim, ó, que o pai do Wendel tá fazendo com ele não é legal, vê aí o que tá acontecendo. E a mãe teve que descer e conversar com os dois, mas enfim, desde os 9 anos eles já têm esse projeto de jogador da NBA que foi realizado ontem, na noite do draft, né, bem legal. E ele também é um cara super dedicado na universidade, ele quer tirar o diploma dele, então... dessa parte aí fora de quadra, parece que ele também manda muito bem. Pô, sensacional, você arrebentou, eu não fazia ideia disso aí, não tinha visto esse texto. E vai muito de acordo com o que eu disse também, é um cara muito quieto na dele, trabalhador e a fim de jogar, né? Isso acho que não tem como reclamar de um jogador desse. Passando aqui para a oitava escolha, uma escolha interessante também, que me agradou e que tinha muita expectativa em cima dessa escolha, porque é o Cleveland Cavaliers, é o time de LeBron James, pelo menos por enquanto no papel, né? Não sabemos. Tinha muita expectativa com relação a uma troca, mas Cleveland acabou realizando a escolha e com certeza vai ficar com o jogador, que é o Colin Sexton, armador de Alabama, o Young Bull, né, o apelido dele, o Jovem Búfalo. Eu acho um jogador interessante porque, primeiro, o recado principal da torcida do Cavaliers é o Colin Sexton não é o Kyrie Irving. Então, assim, isso é algo que tem que ficar claro na cabeça de cada um. Não adianta você olhar para o moleque achando que ele vai jogar, quer dizer, não sei se ele vai jogar ou não, mas não adianta olhar e falar, esse moleque vai suprir o Kyrie Irving, porque teoricamente não é isso que vai acontecer. Mas ele é agressivo com relação à cesta, ele tem aquela atitude de vencedor, de ser durão, e só para ilustrar isso, tem até aquele jogo histórico de Alabama, que eles ficaram jogando 3 contra 5, porque parece que teve, não lembro direito da história, mas teve uma briga, teve muito jogador expulso, e o Colin Sexton era um dos jogadores em quadra e estava matando bola, fazendo 40 pontos, Alabama estava vivo no jogo, contra 5 jogadores só com 3 em quadra. Então assim, é um moleque que tem atitude, é agressivo com relação à cesta, pontua bem, cria seu arremesso, é ágil, é nesse estilo mais de armador moderno mesmo, não quero comparar nada, mas tem um estilo meio Kemba Walker, assim, bastante agressivo, tanto no drible, tanto com relação à cesta, quanto no arremesso. Eu acho que é um complemento legal e tem um fator importante também que o LeBron James aprova, né? Isso é sempre um joia na escolha. Teve aquela história do Shabazz Napier, né, em Miami. Quando ele estava em Miami, o LeBron chegou a twittar antes ou durante o draft que o Shabazz Napier era o melhor jogador, melhor armador disponível. E o Heat acabou conseguindo uma troca por ele. Então, assim, se o LeBron James aprova nessa altura do campeonato que você tem o seu principal jogador de basquete do mundo, como free agent, eu acho que vale qualquer coisa, né? E ele já chegou empolgadão, né? Falando, e aí, LeBron, chega aí, vamos para as finais e eu não sei se isso vai dar certo ou não. Porque daqui 2 semanas o LeBron pode não estar mais no seu time. Mas, enfim, eu gosto da atitude, pelo menos. Eu fiquei com pena dele. Eu achei que a repórter expôs ele um pouco, que ele ficou numa situação que ele tinha que falar alguma coisa ali. Ele falou com uma cara de, pô, bebê chorão assim, pô, fica aí, por favor. Foi muito engraçado. Mas é, Young Bull é um cara, é um touro muito atlético. Só fico nessa dúvida, né? Eu espero que, se o LeBron ficar, que ele consiga fazer o jogo dele, né? Que ele bata pra dentro, tenha a bola na mão e desenvolva essa química com o LeBron. Porque não dá pra ele ser só mais um ali do lado do LeBron, virar um spot-up shooter, um cara que só vai receber a bola depois da jogada. Não, ele não é esse tipo de jogador. Então é isso que eu quero ficar de olho. Mas é uma escolha interessante, sim. Até porque o Cavs estava precisando, né, de um playmaker, de um armador, que já pipocou vários ali na posição e não ficaram. Na nona posição, o New York Knicks foi mais um dos times que deixou passar o Michael Porter Jr., mas também selecionou mais um small forward, o Kevin Knox, de Kentucky, que é mais, entra nesses moldes de projeto também, né? Um jogador bastante jovem, mas também tem um jogo ofensivo bastante lapidado, já consegue criar seus arremessos, saindo do drible, tem uma boa envergadura, consegue criar em direção à cesta, também bastante atlético. Eu acho que se tiver o tempo e se tiver um pouco de calma e um pouco menos de pressão, né? Porque a torcida do Knicks é chata pra caramba em draft, né? Convenhamos. Nossa. Qualquer escolha que aparece ali vai aparecer o moleque. Na verdade, tava um moleque que vaiou por Porzingis também, né? E ele não sabia o que fazer, né? Ele ficou com uma cara assim, não sei se vou reclamar pra depois levar outro tapa na cara. É. E a torcida do Knicks reclama de qualquer jogador que é escolhido na loteria, né? Isso já é, ó, foi assim com o Porzingis, foi assim com o Mudiay. Com o Mudiay, não. Foi assim com o Nili Kina. E tá sendo assim com o Kevin Knox também. Mas é um projeto, acho que é um baita jogador também, pelo que ele mostrou em Kentucky. Já consegue impactar logo de cara, tem um jogo ofensivo ótimo e tem tudo para desenvolver ao longo dos anos. É uma escolha bastante segura também do Knicks. Eu acho que não tem potencial para bust, assim. Eu gosto bastante. Também, igual o Wendell Carter Jr., parece que eles dois são os principais underrateds aí dessa classe, que podem surpreender. É um cara que é comparado com o Jason Tatum. Não dá pra gente falar que ele vai ser um Jason Tatum, mas assim, porte físico, arremesso, criação de jogada, potencial defensivo, e assim, ele com o Nili Kina juntos ali na defesa pode formar uma base muito sólida junto também com o Porzingis defensiva, né, que é o principal ali. Se o seu time não vai encaixar, se o seu time não vai produzir no ataque, pelo menos vocês têm uma base sólida defensiva, que é o que muitas vezes é o que ganha jogos, que ganha campeonatos. Enfim, gosto bastante do encaixe também do Knox no Knicks. Knox no Knicks. Que isso. Caraca. E o Knicks vai começando a tomar uma forma agora também, né? Depois de alguns anos ali que a gente não entendeu muita coisa do que estava acontecendo. Mas tem um técnico novo também, o David Fizdale, que é um dos técnicos que eu mais gosto na NBA. E então, acho que vai estar, pelo menos tem esse núcleo jovem aí que já é, que você já consegue depender dele. E na décima posição aqui, teve uma troca completamente estranha, que eu não entendi nada quando rolou, eu tava jantando. Eu tirei uma pausa para jantar na hora da troca. E, na verdade, a escolha inicial foi do Philadelphia 76ers, que foi o Mikal Bridges, de Vila Nova. Mas teve uma troca envolvendo o Phoenix Suns, com a 16ª escolha, que foi o Zaire Smith. Então, o Zaire Smith acabou indo para Filadélfia, e o Mikal Bridges, que era o cara da Filadélfia, campeão universitário, 4 anos em Vila Nova, na verdade, bicampeão universitário, jogou várias vezes no Wells Fargo Center, que é o ginásio dos Sixers. Vila Nova é a principal faculdade da Filadélfia. Então, assim, era o cara. A mãe dele trabalha na instituição, trabalha no Philadelphia 76ers. É um absurdo. Um absurdo. Todos os mocks da face da terra colocavam o Mikal Bridges indo pro Philadelphia 76ers. Ele foi escolhido primeiramente, depois de um tempo saiu a troca e Philadelphia acabou ficando com o Zaire Smith, que também é um jogador intrigante, na minha opinião, é um jogador mais atlético do draft com relação a assalto, a verticalidade, a enterradas, assim, o moleque é um monstro. Mas acho que o Mikal Bridges era um jogador mais para impactar agora, né? Um time de playoff, de final de conferência, nunca se sabe. Então, assim, o Mikal Bridges era esse jogador perfeito. Bola de 3 e defesa, o famoso 3&D. Jovem, ganhando pouco dinheiro. E rolou a troca. Não, o Sixers deveria levar uma multa absurda por causa desse acontecimento. Porque quando o Bridges foi escolhido, a câmera focou mais na mãe dele do que nele, primeiramente. A mãe dele ficou muito feliz, né? Ela é vice-presidente de operações de recursos humanos no Sixers, um negócio assim, trabalha lá dentro, e queria ter o filhinho por perto, né? E aí eles foram os dois pra dar entrevista lá na ESPN, a mãe super feliz, ele meio sem graça, tipo, ai caramba, minha mãe tá roubando meu momento aqui. Mas, e aí depois quebraram esse clima feliz, mandando ele pro Suns, que é um... Ele não deve ficar triste, né? Porque é um time super promissor, igual a gente já falou. Mas também tem outra coisa, que ele era um encaixe perfeito no Sixers. Era o cara pra substituir um Redick, talvez, no futuro. Ser um 3&D, matar bola, defender, dependendo de quem ele pode dar essa versatilidade pro Simmons ser colocado na rotação e não sofrer na defesa, enfim. Era perfeito. Era perfeito. Não, assim, não entendi, né? Não entendi porque eles trocaram, mas... Enfim, a gente não sabe de nada, né? A verdade é essa. Essa é a verdade. Na 11ª escolha, outro movimento que eu achei meio estranho também, o Charlotte Hornets escolheu o Shai Gilgeous-Alexander, pivô de Kentucky, mas rolou uma troca com o Los Angeles Clippers. Então o Clippers ficou com o Gilgeous-Alexander, o armador, e o Charlotte Hornets ficou com o Miles Bridges, né? Um ala pivô de Michigan State. Eu gostei da troca pro Hornets, primeiro porque teve essa escolha do Miles Bridges, mas teve mais duas escolhas de segundo round envolvidas que Charlotte recebeu. Mas assim, o Shai Gilgeous-Alexander é um jogador intrigante também, como praticamente todos os novatos, Porque, assim, ele não ficou muito claro com quem ele treinou, para quem ele fez o workout nesse pré-draft. E a gente não sabia. Os mocks colocavam ele, tipo, de 12º até 25º, assim. Tipo, eu vi de tudo que era possível sobre ele, eu acabei vendo. E ele acabou indo para Los Angeles, que é um time que já tem bastante armador também, né? E eu não sei, sei lá, é um armador alto, consegue jogar na 1 e na 2, tem envergadura, tem a comparação do Michael Carter Williams também, mas eu espero que não seja pelo basquete, eu espero Você que seja... acabaram com o moleque. Eu espero que seja pelo físico, né, porque se for pelo Michael Carter Williams, ele vai ganhar o prêmio de novato do ano e daqui 3 anos ele vai estar brigando por espaço na NBA, nem isso. Então, assim, eu achei um movimento meio estranho do Clippers, que tinha duas escolhas seguidas. Mas pelo lado do Hornets também, o Miles Bridges eu achei bastante interessante, eu acho que encaixa bem, bastante atlético também, joga em mais de uma posição, consegue marcar também mais de uma posição. Eu acho que chega para somar, e eu espero que ele roube os minutos do Michael Kidd-Gilchrist, porque eu odeio o Michael Kidd-Gilchrist, e foi uma escolha na época feita pelo Bobcats, e eu não gosto dessa escolha até hoje. Mas enfim, você tem alguma coisa a adicionar sobre isso? Ah, então, só queria dizer que faria sentido também o Gildiz Alexander no Hornets, né? Porque a gente sabe que o Kemba tem toda aquela situação de se sai ou não sai, mas enfim. O que me impressionou bastante foi que o Jonathan Givony, o cara do Draft Express, que estava lá falando na ESPN americana, ele disse que o Gildiz Alexander é o melhor armador da classe. E eu não conhecia, assim, eu tô... Eu estudei as 10 primeiras picks, assim, os possíveis, e não tinha visto muito dele. E aí eu fui ver e, cara, é o tipo de jogador que, assim, você vê as análises e os pontos negativos são muito subjetivos, porque o cara é bem completo, né? Ele tem um tamanho ideal, um físico, igual você já falou, comparado com o Michael Carter Williams. Ele tem inteligência para jogar no pick and roll, finaliza bem perto da cesta, tem um arremesso aceitável. A única coisa que parece que ele precisa desenvolver é o arremesso após o drible. Mas, assim, para um jogador chegar assim, é para ele realmente aplaudir uma escolha dessa daí. Mas agora, fica essa questão, né? Será que ele vai jogar? Será que ele vai ser colocado para o fundo de banco no Clippers? Enfim, eu gostaria de vê-lo em quadra com bastante minutos e não sei se isso vai acontecer. E a 13ª escolha do Los Angeles Clippers também, que foram duas seguidas, né, praticamente, foi o Jerome Robinson, armador de Boston College. Essa talvez tenha sido a maior surpresa da loteria, porque a maioria dos mocks não colocava o Jerome Robinson na loteria, entre as 14 primeiras escolhas. É um pontuador nato, mas, assim, na posição que o Clippers estava, na 13ª, e aí eu já emendo com a 14ª, dava pra ter selecionado o Michael Porter Jr. ali, hein? Que o Porter Jr. caiu absurdamente, né, no draft por causa das lesões nas costas. E rolou aqui uma certa dúvida com relação ao que foi divulgado pras franquias sobre o estado físico dele, como é que tava essa lesão. Porque a temporada dele no college foi praticamente inexistente, né? Ele praticamente nem jogou por Missouri. Mas assim, era um cara que naquela altura do campeonato, na 13ª escolha, um cara que era cotado para top 7, top 8, assim, dava para ter pegado. E você pegou um Jerome Robinson, que muita gente não colocava na posição e tal, eu não sei, acho que o Clippers, ficou meio estranho esse draft no Clippers. Eu não vou falar que foi ruim, mas eu tenho minhas dúvidas. Cara, como torcedor do Bulls e um cara que experienciou por algum tempo escolher entre a 13ª, 18ª pick, se você tem um jogador que tem uma chance de ser uma superestrela igual o Michael Porter Jr. e você não sabe muito bem o que você está fazendo com a sua franquia, vai nele. E ainda mais cima que você está com duas escolhas ali próximas, né? É muito estranho. É uma das coisas mais estranhas, se não for a mais estranha da história do draft, assim. O cara... Os surpreendentes. O cara ser cotado para ser a primeira pick antes da temporada do college, ele machuca. Aí ele é cotado para ser sétima, podendo ser quarta, e o Kings tendo rumor que ele poderia ser selecionado, que eles gostaram bastante. E aí o cara cai para 14ª. Do insider do hoje, né? Falando que ele. Que os times receberam um diagnóstico dele muito diferente do que eles imaginavam, que surpreendeu bastante e que afetaria as costas do Michael Porter Jr. A longo prazo, e isso, cara, caiu como uma, uma tempestade no cenário do Michael Porter Jr., que estava bem decepcionado, né? Quando a gente viu nas câmeras, ele com certeza pensava que ia ser selecionado no top 10, enfim. Eu acho que quando sobrou ele pro Bulls ali, ele que parece ser torcedor do Bulls, parecia que tudo ia casar perfeitamente, mas as notícias antes já tinham mostrado que ele ia sobrar, sobrou pro Nuggets. Então, valia o risco pro Los Angeles Clippers, mas vale muito o risco pro Denver Nuggets. Porque, assim, hoje, sexta-feira, já saiu uma frase do presidente de operações do Denver Nuggets, que falou que talvez o Michael Porter Jr. nem jogue na próxima temporada, porque realmente a lesão dele com certeza é grave na região das costas do quadril, e a gente viu o que aconteceu com o Isaiah Thomas, por exemplo, que está batalhando com isso aí há um ano e meio, e a gente talvez nem volte a ver o Isaiah Thomas que a gente viu em Boston na última temporada, que ele explodiu, fez o melhor ano da carreira. Mas assim, na posição do Denver Nuggets, 14ª escolha, final da loteria, você já praticamente é um time de playoff, né? A gente lembra que na última temporada ficou a vaga foi decidida no último jogo, num confronto direto contra o Minnesota Timberwolves. O Denver é praticamente um time de playoff, então você pode se dar ao luxo de ir inserindo o Michael Porter Jr. aos poucos, ou até deixar ele fora durante a primeira temporada inteira dele. Fica como red shirt, que os americanos chamam, né, quando você está machucado. Fica como red shirt, fica mais ou menos Ben Simmons ali, vai aprendendo como que funciona a vida na NBA. E, meu, vai atribuindo todas as suas qualidades aos poucos, porque é um time que não precisa disso. Quase foi os playoffs na última temporada com o Paul Millsap, por exemplo, brigando com lesões durante a temporada inteira. E caiu no colo, assim. Se ele tiver saudável, é uma puta de uma escolha. Então, o que você falou, parece que ele vai ter que passar por mais uma cirurgia, né? E o curioso também é que ele tava sendo especulado nos Sixers. Os Sixers querendo emendar aí o terceiro, o quarto jogador seguido depois do draft, perdendo uma temporada. É incrível isso. Mas assim, o Michael Porter Jr. não provou nada. Além do fato dele estar comprometido a longo prazo, ele não provou nada. Ele jogou no high school, em que os jogos são muito desequilibrados em relação a matchup. Normalmente um ou dois jogos assim vale a pena realmente assistir para ver o Michael Porter Jr. jogando contra o Bagley, por exemplo, mas normalmente é um jogo que ele vai destruir sempre, né? Não dá para, não é uma amostragem boa para o nível de competição praticamente então, inexistente. Então a base para você avaliar um jogador é o college, ele não teve isso, né? E outra coisa, quando ele foi dar o Pro Day, não sei se esse era o nome, mas ele foi fazer uma série de workouts organizado pela comissão dele lá, ele machucou. Ele teve um incômodo, não sei aonde, não sei se foi nas costas ou na coxa. E aí ele não teve um dia no próprio workout. Isso já ficou meio estranho, né? Então, na hora de você mostrar pro time que você é capaz, ele ficou bem atrás dos outros prospectos. E aí isso acarretou no que aconteceu no draft, ele cair tanto assim. Caiu bastante o Porter Jr. Passando rapidinho aqui pela 15ª escolha, o Washington Wizards, Troy Brown, ala armador, ala de Oregon. Bastante sólido também, consegue fazer um pouco de tudo. 3&D. Passando, só pra gente não se estender muito, 16ª escolha, como a gente já falou, acabou sendo o Mikal Bridges, né? Na verdade foi o Zaire Smith, mas ele foi trocado pelo Mikal Bridges, então o Mikal Bridges está indo para o Phoenix Suns. E o... É isso, nossa, estou confuso até agora, porque realmente o draft é uma bagunça. O Mikal Bridges acabou indo para o Phoenix Suns e o Zaire Smith para a Filadélfia. E agora duas escolhas aqui que eu quero enrolar mais um pouquinho. 17ª, Milwaukee Bucks, Donte DiVincenzo, ala armador de Vila Nova. E o San Antonio Spurs, na 18ª, Lonnie Walker, ala armador de Miami. Eu gostei bastante das duas escolhas. O Lonnie Walker é um cara que o pouco que eu estudei também desse draft. Aliás, eu senti muita falta do Draft Express nesse draft, hein? Nossa senhora. Muito. Os caras tinham vídeos até da 58ª escolha, e esse ano eles divulgaram alguns no final, mas esses foram só dos principais prospectos. Mas enfim, o Lonnie Walker é um cara que me intrigou bastante, gostei muito do que eu vi, bastante atlético, consegue criar seu arremesso, tem potencial defensivo também, e caiu no San Antonio Spurs, que é uma franquia que está precisando de um reforço ali na ala, né? O Kawhi Leonard muito provavelmente não vai ficar, Rudy Gay também já optou out, né, no contrato dele, Exatamente, tem potencial para ser desenvolvido numa franquia que tem uma cultura vencedora, com Greg Popovich no comando, e o Dante DiVincenzo também, vindo de Vila Nova, bicampeão nacional também do college basketball, traz uma pontuação que Milwaukee precisa desesperadamente para não ficar tudo nas costas do Giannis Antetokounmpo e do Chris Middleton, e traz o chute de fora também que ficou faltando nesses últimos anos em Milwaukee. Sim, o DiVincenzo, essa questão, né? Eu acho que ele pode ser mais do que um arremessador. Ele é um cara bem atlético. Quero ver como isso se traduz para a NBA. E o Lonnie Walker, que você falou, parece que é um dos principais candidatos, se é estilo do draft, se é o que a galera está perguntando aí, é uma das principais perguntas. Ele é um cara pra ficar de olho. Pra gente dar mais uma pincelada geral aqui nas escolhas importantes que sobraram. É claro que é impossível falar de todo mundo. Na 21ª colocação, o Utah Jazz selecionou Grayson Allen, de Duke, também, que jogou os 4 anos de basquete universitário. Teve uma rodagem legal e eu gostei da escolha porque o Grayson Allen é um jogador de sistema, assim. Eu tenho minhas dúvidas com relação a ele na NBA, mas ele caiu num sistema legal no Utah Jazz, um time bem treinado pelo Quinn Snyder. E, assim, tem tudo para render, né? Até o Donovan Mitchell estava no draft ontem, foi parabenizar e tal. Eles, claro, se enfrentaram bastante no college, aparentemente são amigos ou mantêm contato. Então, é algo que eu tô ansioso para ver também o que ele consegue acrescentar a um time. Na 22ª escolha também do seu Bulls teve o Chandler Hudson, que é um mais ou menos um 3&D também, bastante atlético. Você tem alguma coisa a falar sobre essa escolha? Coisa curiosa que... ele foi um caso de garantia do Bulls, né? O Bulls garantiu que ia selecionar ele depois do workout que ele teve, e ele não fez mais nenhum workout com nenhum time, então o Bulls fechou com ele fechou com o Bulls, e isso vazou na mídia praticamente 2 meses antes. Então, todo mundo já sabia que ele ia ser selecionado, foi muito bizarro isso, e assim, acabou acontecendo mesmo. Não, mas a escolha é sólida, né? Agradou, sim, agradou sim. O torcedor? Agradou, agradou, ele... Assim, é um senior, né? Então eu não sei se ele já chegou no teto da carreira dele, mas ele já pode contribuir. É um bom defensor, mata a bola para 3, atlético, enfim. É um jogador de NBA. Na 23ª escolha, o Indiana Pacers selecionou o Aaron Holiday, que se tornou o terceiro jogador da família Holiday, né? A gente tem o Drew Holiday no New Orleans Pelicans, o Justin Holiday no Chicago Bulls. E agora o Aaron, vindo de UCLA, é um armador também, que se você olhar para a cara dele, você vai falar que ele com certeza é irmão dos caras, porque os 3 são praticamente iguais. É um cara que joga duro também e entra num sistema que tem essas características também, né? De entrega, de defesa, de jogar duro, e eu acho que ele vai encaixar bem. É um dos jogadores também que merece mais atenção, que a gente acabou falando pouco. Na 24ª escolha, o Portland Trail Blazers, do nosso querido Ricardo Bugarelli, draftou um diamante bruto aqui, que é o Anfernee Simmons, que vindo direto do high school, eu não sei qual que é a história dele, mas ele não chegou a jogar college basketball. É um alarmador assim, que está bastante cru, precisa de bastante tempo para se desenvolver, mas acho que vale a aposta também. Você tem um... A gente não sabe, por exemplo, o que vai virar de Damian Lillard e CJ McCollum em Portland, né? Pode ser que chegue um ano que o contrato dos dois se acabe e eles não tenham ganhado nada. E se você for lapidando o moleque até essa época, talvez pode virar um titular, né? A gente nunca sabe. Na 25ª colocação, uma escolha interessante do meu time, Los Angeles Lakers, foi o Mo Wagner, né? De Michigan, um alemão. Inesperado, né? Então, eu gostei da escolha, mas também tinha um nome principal na minha cabeça, que era o Robert Williams, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas fez um ótimo March Madness, né? Acho que isso deu uma elevada no seu valor para esse draft. É um pivô, um ala pivô que consegue chutar de fora, bastante talentoso. Falam muito também sobre a entrega dele, sobre a intensidade que ele joga. Acho interessante também. O draft do Lakers, falando um pouquinho sobre o meu time, eu acho que 3 escolhas eu achei que ia rolar uma troca, porque a gente não precisa muito mais de novato, mas enfim. E pela primeira vez na história da franquia, os 3 novatos draftados não são americanos, né? O Mo Wagner e o Isaac Bonga são alemães. E tem o Mikhailuk de Kansas, que eu não vou conseguir pronunciar o primeiro nome dele nem a pau. Mas, enfim, se você assistiu o March Madness nos últimos anos, é um branquelo chutador de Kansas. Com certeza você já ouviu esse nome, Mikhailuk, que jogou os 4 anos lá. e esteve no March Madness durante todas essas temporadas. E duas escolhas para cima do Lakers teve o pivô que o Celtics draftou, o Robert Williams, que esse caiu bastante também no draft, tinha muito mock colocando ele na loteria. E é curioso porque ele foi draftado na 27ª escolha, a mesma escolha do Clint Capela, e ele tem características muito parecidas com o Clint Capela, não só o Capela, por exemplo, DeAndre Jordan. É claro que é sempre bom maneirar as expectativas, mas o jogo é muito parecido, é aquela coisa de atleticismo, jogo perto da cesta, sem precisar de muita jogada para que ele pontue, vivendo nos rebotes e vivendo nas pontes aéreas e nas enterradas. Chega para preencher assim, uma necessidade que o Celtics já precisava. Claro que se reforçou com Aaron Baines, com Daniel Tice, mas ainda às vezes deixa um pouco a desejar nos rebotes e no garrafão. É um cara que pode chegar como reserva imediato já pro Al Horford, entrando logo na rotação, ganhando seus minutos. Você não precisa pagar, por exemplo, um Greg Monroe, sendo que você acabou de draftar esse moleque. E é curioso também porque Boston tinha uma coletiva marcada, não sei se você ficou sabendo disso. Boston tinha uma coletiva marcada para apresentar o moleque hoje e ninguém conseguiu entrar em contato com ele. Tipo, nossa, não sabia. Ele não respondeu à franquia, tipo, eles tiveram que cancelar a coletiva, a apresentação dele. Então, tipo, já deu. Ele deu um minhache, tipo, no primeiro dia de emprego, assim. Foi meio embaçado. Mas enfim, acho que tá em boas mãos. Com Brad Stevens, um dos melhores sistemas da NBA, e o time do Celtics é assustador para a próxima temporada. Acho que vai ser, para mim, é o meu candidato no leste. E o Celtics precisava de um jogador assim, né? É, exatamente, chega para preencher as falhas, algumas falhas que o time necessita. Né? Bom, para a gente fechar aqui essa edição do podcast do Camisa 23, pós-draft, é sempre bom ressaltar, como eu já falei antes, não dá para a gente falar sobre todo mundo. Tem até bastante jogador interessante que a gente não mencionou, por exemplo, o próximo na lista é o Jacob Evans, selecionado pelo Golden State Warriors, que já vai ter um anel na próxima temporada. A gente vai falar sobre... A gente vai falar sobre um cara que não foi draftado, mas teve muita gente que estava de olho nele. Não sei se até queriam que ele fosse draftado, mas a galera mandou pergunta e tinha gente no finalzinho da transmissão que tem aquela loucura, né? Ninguém sabe de mais nada do que está acontecendo, rolam milhares de trocas. Mas tinha gente falando, ah, eu tô acordado só para ver se o LiAngelo Ball vai ser draftado. E o LiAngelo Ball não foi draftado, o que já era meio que sabido para quem já acompanha um pouquinho mais a fundo. Porque... Eu realmente não sei, não acompanhei a carreira de high school dele, não costumo acompanhar a carreira de high school de praticamente ninguém. Mas eu acho que o LiAngelo não tem jogo pra NBA, ele tem muitas falhas, assim. E ficou, assim, depois daquele escândalo lá na China, que ele acabou roubando uns óculos, assim, tipo, uma história totalmente nada a ver. Eu acho que ninguém quer assumir a bomba, né, de draftar esse cara, porque você traz LaVar Ball, você traz todo o nome, tudo que tá envolvido vai ser... Sei lá, não vou dizer expectativas, mas vai ter muita gente olhando pro seu time, principalmente por causa do LiAngelo, e pode acabar sendo um fiasco, né? O LiAngelo Ball passou em branco, o máximo que ele vai conseguir é uma vaguinha em Summer League ou um two-way contract, né? Que é aquele que o cara fica pingando entre D-League, Liga de Desenvolvimento e o time principal. O que você tem a falar sobre o LiAngelo Ball, Vini? Então, dos três irmãos, ele foi o que teve os melhores números no high school. Mas é conhecidamente o pior irmão. É o cara que tem menos recurso, que só tem um chute, que no próximo nível ele não conseguiria criar, defender, finalizar. Então, já sabia que as chances de NBA dele eram bem baixas. E aí, assim, pra ele reverter a situação, ele poderia mostrar pro mundo a capacidade dele no college. E aí, o que ele faz? Lituânia. É expulso de UCLA e vai pra Lituânia. É parecido, assim, é o que eu disse antes com o caso do Michael Porter Jr. Mas o MPJ, ele já tinha potencial, né? O LiAngelo, ele não tinha potencial, os times já não acreditavam nele e ele não conseguiu mostrar nada. Então era óbvio, ele não ia ser draftado. O que eu fico na dúvida agora é sobre o LaMelo Ball, porque esse sim destruía... contra a melhor competição possível, os melhores jogadores da idade dele. E aí ele acabou tendo essa cagada aí com o pai também. Ele saiu do high school, não pode mais ir pro college porque já assinou com a gente, foi pra Lituânia, agora tá no time criado pelo Larva, na liga, tá na JBA, né? Que beleza. JBA. Então, o meu ponto de curiosidade aí, porque é um cara que tem potencial para NBA, e eu quero ver como os times da NBA vão reagir a isso, a selecionar um cara que vem de um processo totalmente diferente ao que eles estão acostumados a ver. É o que a gente tem que ficar de olho a partir dessa temporada, porque na próxima temporada ele vai estar elegível. Gente, desistam do LiAngelo Ball, tá? É o maior conselho que a gente pode dar para vocês. É isso. Mas esse foi mais uma edição do podcast do Camisa 23. Vini, obrigado pela sua participação. Sempre acrescentando muito aqui, contando histórias sobre jogadores crescendo em aeroportos. Cara, ótimo podcast. Espero que você possa voltar aí, mas participar com a gente. É claro que a gente sabe que tá corrido para você, mas sempre que der um toque, é nóis. Eu que agradeço. Eu curto muito fazer isso daqui. Pro próximo podcast, eu vou buscar mais algum jogador que tenha crescido em um aeroporto e tentar trazer para cá. Valeu, galera. Obrigado por ter acompanhado mais uma vez.